Cultura Araraquara Limitada. Federal Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão inicia mais um dia de atividades. ZYK 546 AM, 790 kHz. ZYG 855, frequência tropical. 3.365 kHz. ZYL-105, frequência modulada. 97,3 MHz. Bom dia, Araraquara. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Cantar do Galo, a cultura de Araraquara anuncia. Rancho Alegre, um show matinal, um desfile das melhores músicas sertanejas, um mundo alegre de comunicação. E para comandar Rancho Alegre, nada melhor do que trazer o caipira alegre e diferente que agrada a toda a gente, grande e miúda, pois sua alegria não muda. Com vocês, Nho Zélio. Bom dia, compadre. Bom dia, comadre. Bom dia, escutando nosso programa Verde e Amarelo, seu Rancho Alegre. Pessoal de cá, de lá, de longe, de qualquer lugar, desse Brasil gigante, dessa terra, bandeirante, desse mundo. Grande, o nosso bom dia para todos vocês. Hoje é sábado, é dia 22 de setembro de 1990, né? Bom dia pro pessoal de Araraquara, bom dia pro pessoal da região, bom dia, né? Para você que ouve a cultura de Araraquara todos os dias. Que seja mais um dia, né? Cultura Araraquara Limitada, filiada à Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, inicia mais um dia de atividade. ZYK 546, onda média, 1370 kHz. ZYG 805, onda tropical, 3.375 kHz. E ZYD 805, frequência modulada, quadra estéreo em 97,3 MHz. O melhor em música e o máximo em informação. Bom dia, Araraquara. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. ZYK 546, onda média, 1370 kHz. ZYG 875, onda tropical, 3.375 kHz. E ZYD 805, frequência modulada, quadra estéreo em 97,3 MHz. Emissoras da Rádio Cultura Araraquara Limitada, Estado de São Paulo, Brasil. Rádio Cultura.